Oscar, você está onde, meu querido? Eu estou no Rio de Janeiro, aqui, em Laranjeiras agora. Laranjeiras agora. Vitor, é o seguinte, o pessoal da arquitetura, né, os estudantes de arquitetura, o Guilherme, toda a moçada aí, né, passou pra gente aqui, você, não sei se você já conhecia o programa, é, Vitor Ralph, faz o que, Vitor, na vida? Eu sou estudante de arquitetura também aqui do Rio de Janeiro, da Federal do Rio de Janeiro. Estou no último ano do curso e sou também diretor da Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura, da FENER, que é a nossa executiva de curso. Bom, querido, e aí você, o Guilherme, mais a moçada aqui de São Carlos, tal, me trazem essa pauta, né? Inclusive, até, se eu não me engano, até postaram um cartaz aqui no programa do Antenado, na página, né? Que é o seguinte: nasce uma nova ocupação, Zumbi dos Palmares, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Você até me sugeriu para falar diretamente com o pessoal do movimento, mas eu já tentei várias ligações, inclusive na sexta, e hoje eu não consegui. Me chama, mas ninguém atende. Mas enfim, situa para a gente o que é exatamente essa ocupação, enfim, o que vocês trouxeram essa pauta aqui, meu querido? Tá ok. Então, o Passão Zumbi dos Palmares, ela está sendo organizada pelo MTST. Ela começou na sexta-feira, dia 31 de outubro, então tem mais ou menos já uns 10 dias de ocupação, ela é bem recente. E é uma ocupação aqui em São Gonçalo, que é a maior cidade da região metropolitana aqui do Rio de Janeiro. A ocupação ela acontece num terreno em São Gonçalo, no bairro Santa Luzia, um terreno de 60 mil metros quadrados, que está abandonado há pelo menos 30 anos. É um terreno que era onde funcionava uma antiga fábrica, que deixou de funcionar. A fábrica entrou em falência e o terreno está lá parado, abandonado há mais de 30 anos. Né? E aí existe um déficit habitacional, né, em geral, no Brasil, muito grande no Rio de Janeiro, e que vem sendo aumentado também nos últimos, principalmente nos últimos anos. O Rio de Janeiro foi uma das cidades que teve maior alta dos preços do solo, um encarecimento dos aluguéis, os preços dos imóveis. Então esse déficit habitacional é um problema grande, um problema que vem aumentando e que interfere, né, diretamente na vida dos trabalhadores e tal, que não tem onde morar, não tem estabilidade, e são expulsos da cidade cada vez para regiões mais periféricas, mais distantes, sem infraestrutura. Então, a ocupação do MTST aqui no Rio, é a primeira ocupação do MTST aqui no Rio, que já tem ocupações grandes em São Paulo. A gente viu, inclusive, durante a Copa do Mundo, eles fizeram uma ocupação muito próxima do Itaquerão, em São Paulo. E essa ocupação Zumbi dos Palmares, ela recoloca, reacende um debate importante aqui no Rio de Janeiro, que é o debate sobre direito à moradia, e traz isso para o debate. Então, acho que a importância da ocupação é de novo movimentar esse assunto, que é talvez um dos grandes problemas, enfim, da desigualdade urbana e desigualdade social que a gente enfrenta hoje nas grandes cidades, e em especial na cidade do Rio de Janeiro. Há dois anos e meio, quando a gente começou a fazer esse programa aqui todas as manhãs na rádio e tal, uma das primeiras pautas que nos até fez mudar um pouco o foco, né, do programa, das pautas do programa, foi justamente a questão da ocupação do Pinheirinho aqui, né, em São José dos Campos. E, aliás, até a participação não só dos moradores, como do Toninho, que é o advogado dos moradores, que, aliás, continua com a gente até hoje, inclusive essa semana mesmo ele vai fazer uma entrada aqui no programa, que ele vai falar um pouco a respeito, inclusive, da... Porque é o seguinte, não entrava isso na grande mídia, não entrava essa informação na grande mídia, e agora a gente muito está começando a ver. Inclusive ontem, por exemplo, eu vi uma matéria especial na TV aberta, inclusive, na TV, na Record News, né, fazendo uma matéria, inclusive chamando, que foi uma dos sites que a gente acompanhou aqui, que era o Fogo na Favela. Então, essa pauta começou a ser tratada também pela grande mídia, e Não só isso, como, por exemplo, ontem o Hélio Gaspari, que é um cara que é bastante lido na Folha de São Paulo, no Globo aí de vocês do Rio e tal, chamando a atenção para uma possibilidade de um segundo Pinheirinho que está se armando, que é aqui no Jardim Lourdes, né? Que é na Grande São Paulo, né? Eu estou falando tudo isso pelo seguinte, até bem pouco tempo atrás, Vitor, essa questão da ocupação, pensar a cidade, né, ter essa questão da ocupação como pauta, era uma coisa meio que para gente pobre, para gente que não tinha muito o que fazer, segundo eu cheguei a ouvir, inclusive, né, aqui, não tem muito o que fazer e fica tocando nesses assuntos, etc, etc, etc e tal. Hoje, né, parece-me que está compreendido até pela grande mídia, né, do significado que é essa questão dessas ocupações. Vide o que acontece com o Moinho, por exemplo, ali no centro da cidade de São Paulo, né? Resumo, tentando elaborar uma pergunta para você, que é: futuro arquiteto, um cara que está ligado às políticas habitacionais, que é um cara que está antenado nessas discussões, etc e tal, né? Que acredito eu, porque estou te conhecendo agora, né? Mas até pela sua própria fala dá para perceber que você está com clareza daquilo que você está tratando, né? Eu gostaria de saber o seguinte: efetivamente, você acredita que vai entrar mesmo na pauta por exemplo, do Ministério da Cidade, que aliás está sendo tão disputado, né? Vai entrar na pauta dessas políticas grandes, nacionais, essa questão, por exemplo, da ocupação urbana? Olha, eu acredito que esse é o esforço que muitos de nós que estamos engajados nessa luta pelo direito à moradia, pelo direito à cidade, né, que não se reduz só à questão habitacional, mas se reduz, enfim, a poder circular pela cidade, a ter direito de circular e morar, significa morar num lugar onde se tem infraestrutura, se tem saúde, se tem educação, se tem acesso aos serviços e de onde se pode trabalhar, estudar. Nós temos feito um esforço muito grande em mostrar esse problema. Eu acho que a ocupação chama atenção para isso. De fato, o MTST já tem um acúmulo de como organizar essas ocupações, então eles estão conseguindo dar uma visibilidade, formar uma rede de contatos e dar visibilidade ao ato deles. Isso dá um sentido político mais forte. E tende a fortalecer a capacidade que essas ocupações têm de pressionar tanto o governo federal como os governos locais, municipais e estaduais nesse sentido, né? Embora realmente seja difícil muitas vezes lidar com uma forma como essas coisas são veiculadas nos grandes veículos de imprensa e tal, sempre no sentido de criminalizar esses atos de ocupação e tal. Os veículos de imprensa eles não colocam muito claramente uma questão que é central para esse debate, que é que no Brasil a propriedade privada ela não é um direito absoluto. A propriedade privada no Brasil ela é condicionada a uma função social, né? Então, a propriedade na cidade, um terreno, um imóvel na cidade, a propriedade privada desse terreno ela é garantida desde que aquele terreno cumpra uma função social. Portanto, se aquele terreno está vazio, está abandonado, está servindo apenas à especulação imobiliária, ele é sim passível de ser desapropriado para habitação, enfim, para cumprir os interesses da sociedade em relação a esse espaço. E a ocupação é uma forma de mostrar isso, né? Isso é um direito garantido desde a Constituição de 88, e ainda hoje é necessário sempre, para garantir esses direitos, é necessário sempre muita luta e tal, e muita pressão em cima dos governos. Eu não vejo, assim, com tão otimismo isso partindo de uma forma espontânea dos governos ou do próximo governo federal, nem aqui no estado do Rio de Janeiro, mas eu vejo que existe uma organização desses movimentos sociais e de outros movimentos que de alguma forma participam também dessa luta, como é o caso do movimento estudantil e, no meu caso específico, o movimento estudantil de arquitetura e urbanismo. Existe uma articulação que está se fortalecendo para pressionar e para puxar essa pauta para o centro da questão. né? Então, se a gente conseguir de fato colocar isso como centro de debate e conseguir melhorar um pouco essa discussão que é feita nos grandes veículos da mídia e tal, eu acho que vai ser muito em função da organização dessa luta social, da luta direta dos trabalhadores, da capacidade de fazer essas ocupações e de chamar a atenção da sociedade de uma forma geral e do poder público para essa questão. Muito mais isso do que uma política de governo de Estado bem organizada que parte do próprio governo. Vitor, uma questão, até o Guilherme já está ouvindo a gente aqui, também está mandando um abraço para você, né? É o seguinte, querido, que ele está chamando a atenção que não está no site, o site parece que não tá saindo a entrevista, mas com certeza, eu estou gravando aqui, acabando o programa eu já subo e boto para a gente, para vocês poderem trocar esse podcast e tudo mais. Mas, Vitor, é o seguinte, você falando assim, né? Você falou que está no último ano de arquitetura, onde você está fazendo? Eu faço aqui na UFRJ, na tá. Federal do Rio. Lá no Fundão, não? Isso, no Fundão. Lá no Fundão. Bom, é o seguinte, aí no Fundão, né? Aí é o seguinte, me diz uma coisa. Isso é uma questão que eu sempre levanto, e, por exemplo, me chamaram para uma roda de prosa no Enarte, é isso, né? Não, o Encontro Nacional de Estudantes de Arquitetura, é isso mesmo? Enea, acho que é isso, Enéia. Enfim, é. E aí eu perguntava para os alunos, ficou um silêncio absoluto, rapaz, a hora que eu perguntei o seguinte, essas pautas, assim, vocês, por exemplo, vejo você, Guilherme, o pessoal que está mais informado, etc. e tal, acaba indo para esse tipo de movimento, para essas pautas que estão acontecendo, que estão vivas, são coisas reais que estão sendo acontecendo, né? Isso chega na sala de aula, ô Vitor? Esse tipo de debate, essa conversa, eu vejo, por exemplo, na arquitetura já está fazendo uma provocação, um professor amigo, né? Eu vejo muita pauta da coisa da coisa alternativa, da coisa de buscar, o diálogo entre o moderno e não sei o que tal. Agora, essa pauta viva, né? Essa questão viva, que é a ocupação da própria cidade, a questão dos movimentos dos trabalhadores sem teto. Isso chega na sala de aula, Vitor? Essa talvez seja o nosso grande desafio enquanto movimento estudantil de arquitetura. É justamente colocar esse debate dentro do ensino, porque, na verdade, em geral, não. Em geral, muito pouco disso, dessa realidade, que é talvez o grande desafio a ser enfrentado na cidade e a ser enfrentado pela arquitetura e urbanismo, ele é muito pouco colocado dentro da academia e muitas vezes quando é colocado, é mal colocado. Né? Então, um dos sentidos da gente se aproximar dos movimentos sociais que realizam esse tipo de luta é justamente para a gente conseguir compreender melhor essa organização e trazer isso para a academia. Porque o fato de não haver esse debate no ambiente universitário, reflete diretamente nessa cidade que é produzida. Né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem, enfim, uma série, já há alguns anos, de transformações urbanas que estão acontecendo na cidade, como, por exemplo, Operação Porto Maravilha, aqui na zona portuária do Rio, que é uma transformação de uma área da cidade num novo centro empresarial e de comércio, de sede de grandes empresas, de edifícios corporativos, né? Uma espécie de uma Faria Lima carioca, que contribui diretamente para que o Rio de Janeiro seja a cidade que teve o maior encarecimento do solo. Né? Então, e esses projetos todos, esses grandes projetos urbanos aqui do Rio de Janeiro, eles são produzidos pelos arquitetos. Os arquitetos, eles estão participando desse, né, não todos, mas é claro que em grande parte os arquitetos contribuem para construir essa cidade que reforça as desigualdades e que encarece o solo e assim expulsa cada vez mais os moradores e os trabalhadores para mais distante. Né? Então, e o ensino de arquitetura como ele se dá via de regra nas faculdades do Brasil, ele é um ensino que reproduz essa visão da cidade, que o arquiteto vai trabalhar para as grandes empresas, para fazer esse mesmo tipo de, esse mesmo modelo de cidade, para reproduzir esse modelo de cidade excludente. Né? Então, o nosso desafio é talvez criar um espaço na academia para que a gente consiga debater a cidade pela ótica, enfim, do trabalhador, daqueles que foram historicamente excluídos, são excluídos até hoje, né, e conseguir criar um novo entendimento. É óbvio que isso não é uma exclusividade dos arquitetos, né? Não são só os arquitetos que produzem a cidade, enfim, existe uma série de outros profissionais. E, na verdade, se a gente for parar para pensar, a maior parte da cidade não é produzida pelo arquiteto, justamente por essa forma como ele compreende a cidade e compreende a sua capacidade de intervir na cidade. Então, por exemplo, o MTST está lá em São Gonçalo fazendo ocupação e está produzindo cidades lá de alguma forma, mas os arquitetos não participam formalmente desse tipo de construção. Quer dizer, a maior parte das nossas cidades, mais da metade delas, é produzida, mas é construída pelos próprios trabalhadores, pelas próprias pessoas que constroem suas casas e constroem a cidade por si só. Porque dentro do ensino, de uma forma geral, da visão dos arquitetos, isso é, enfim, isso não está dentro daquilo que compete ao arquiteto, daquilo que ele tem condições de realizar. Então esse é um dos nossos desafios, é colocar esse debate dentro do ensino, é tentar colocar esse debate dentro da universidade. Vitor, recentemente, até por uma questão de tentar fazer um jornalismo minimamente, né, comprometido, ou pelo menos ligado ao que efetivamente está acontecendo, vez ou outra eu acabo fazendo uma visita, ou eu vou, enfim, participo de algumas atividades, dos temas que a gente traz para o programa, etc. Então, recentemente, eu fui conhecer a tal da Casa Pública, no Moinho, aqui em São Paulo, não sei se você conhece, né? Que é onde está tendo essa ocupação, etc. E tal. E durante a hora que eu estava fazendo a visita lá, inclusive com algumas outras pessoas, a gente estava fazendo umas fotos, tentando entender que eles estão construindo também uma espécie de um teatro de arena, um espaço de arena ali pro Moinho e tal, né? Enfim, chegou num determinado momento, eu vi que estava uma discussão e um dos duas pessoas que estavam apresentando pra gente, uma delas virou e falou assim: a gente tem uma dificuldade muito grande, só da queixa, no pessimismo e tal. Aí o rapaz, que inclusive tem um salão de cabeleireiro logo na entrada, né? Ele virou e falou assim: escuta, meu cara, é o seguinte, eu tô com 30 anos, eu nunca tinha ouvido falar de uma população pobre ter construído uma vila no centro de uma cidade, né? E quem é que visita o Moinho hoje? Quem é que entende o Moinho hoje, né? E de fato é bem isso mesmo, né? Eu pelo menos não conhecia, não tinha visto nenhuma vila no formato que está o Moinho hoje, né? Da força que tem, inclusive, logo na entrada você vê um prédio lá com 3 andares, inclusive com estrutura e tal, né? Dentro, obviamente, de uma lógica arquitetônica, não pensava, né? Relacionado àquilo que eles estão vivendo efetivamente, né? Mas em suma, o que eu estou querendo pensar e tentar elaborar uma pergunta para você é o seguinte: dentro dessa perspectiva, dentro dessa orientação de que, olha, as comunidades estão começando a construir essa sua realidade, né? Essa sua coisa concreta. Por exemplo, você está ligado ao movimento estudantil, né? Não necessariamente partidário ou ligado a alguma associação, mas acredito que você está atuante dentro do movimento estudantil. Nessa perspectiva, você vê, você quantos anos você tem, Vitor? Eu tenho 24. Você que não vivenciou, mas, por exemplo, de uma certa maneira, uma retomada daquilo que a gente viu, por exemplo, dentro do período pré-64, de uma articulação muito grande mesmo, dos estudantes, junto aos trabalhadores, junto às comunidades. Você acredita, você consegue imaginar esse cenário? Você está vendo alguma coisa em relação a esse cenário? Ou eu que estou aqui sentado num gabinete fechado, com ar-condicionado e tudo mais e tal, fico aqui mirabolando e pensando que está tendo isso de verdade? Eu espero que você esteja certo, porque eu também, enfim, sinto isso e tenho um pouco essa esperança, ou tenho essa percepção, na realidade. A gente tem, inclusive, no nosso caso, no Movimento Centro de Arquitetura e Urbanismo, a gente vive um momento muito claro de inflexão, assim, na organização. Então, um momento de politização maior dos debates que acontecem, né, nos espaços do movimento estudantil, um momento de fortalecer contatos com outros movimentos sociais, tanto com outros ambientes do próprio movimento estudantil, quanto com movimentos trabalhadores, o movimento docente, por exemplo, que é muito caro porque constrói uma luta junto com a gente, uma mesma luta em defesa da educação pública, que é muito importante. Então a gente vive esse momento de fortalecimento, de entender e de começar a entender melhor, eu acho, hoje, qual é o nosso lugar e o nosso papel de reconstruir uma luta, né? Entendendo que a gente faz um pouco uma análise histórica, entendendo que a gente vive hoje o final de um determinado ciclo de lutas populares e de um determinado, né, que é caracterizado por um determinado modelo de organização, né? Que se fortalece bastante, né? Começando com a luta contra a ditadura militar e tal, e aí se fortalece no final dos anos 70 nas greves do ABC. O PT vai ter um papel muito importante na organização dessas lutas e vai ter uma relação muito direta com elas. E hoje, com o PT no poder, isso transforma um pouco o cenário político. E nesses dois anos que a gente teve o PT no poder, isso forçou, jogou muitos dos movimentos sociais a um espaço um espaço meio de transição, de não estar entendendo exatamente qual o papel ou como a gente tem que se reorganizar. Eu acho que em junho de 2013, por exemplo, uma das análises possíveis para junho de 2013 é um acontecimento político no país que marca esse fim desse ciclo, né? Esse período de transição e de reconstrução das lutas sociais, dos movimentos sociais, do movimento estudantil. Então eu compartilho da análise que você faz de que a gente está sim no momento de fortalecimento disso tudo. Eu acompanho, né, e construo o movimento estudantil de arquitetura e urbanismo há cerca de 4 anos, e mais ativamente nos últimos 2 anos que eu participei da diretoria executiva, e tenho visto que existe um avanço, principalmente no último um ano e meio, um avanço, assim, um salto de consciência mesmo de parte dos estudantes, de participação, de participar mais dos debates, de se interessar e de tentar construir com esses outros grupos, esses outros movimentos que estão também participando da luta direta. E aí, aqui, por exemplo, a experiência que a gente está vivendo aqui no Rio, a gente está fazendo a construção do Encontro Nacional de Estudantes de Arquitetura do ano que vem, 2015. Para fazer essa construção, a gente está se organizando em uma série de debates, né, uma série de seminários que a gente faz mensalmente. E esse mês agora calhou da pauta do seminário ser Lutas Urbanas, e a gente fez o seminário no último sábado, agora dia 8, lá na Ocupação Zumbi dos Palmares, né? Então a gente entendeu que nada melhor do que a gente fazer um seminário de formação política sobre lutas urbanas no espaço onde a luta urbana está acontecendo concretamente, né? Onde ela está se dando na prática. E a gente, né, foi um grupo grande de estudantes lá, a gente participou, conversou com as pessoas que estão na ocupação, né, que estão lá lutando para ter sua casa, para reivindicar seus direitos, conversou com os coordenadores da ocupação. Então eu acho que existe sim um momento de que todas essas lutas estão entendendo melhor hoje, né, esses movimentos estão entendendo melhor o papel, o seu papel, a sua tarefa de organização específica, mas entendendo que todo mundo constrói uma luta maior, né, uma luta, enfim, pela superação de condições de injustiça, de desigualdade, de opressão dentro da sociedade. Então eu também sou um pouco otimista, e não é só otimista, assim, tenho acompanhado resultados muito positivos no nosso caso, no movimento estudantil de arquitetura. Bom, e aí você falou, rapaz, eu quero falar bem pouco, etc. Então eu não estou te deixando em paz e vou continuar perguntando pelo menos mais duas perguntas, depois você me dispensa. Fala, olha, é o seguinte, a próxima questão, obviamente, quando você fala que está vendo essa articulação, essa rearticulação ou uma nova articulação, etc. Então não dá para deixar de perguntar do seguinte, e a UNE em relação a isso? E a UNE, como é que dialoga com vocês nessa pauta, por exemplo? Tendo em vista que você fala, bom, já que nós vamos discutir o movimento, vamos para dentro do movimento, vamos discutir lá, e essas pautas específicas, etc, etc, tal, da arquitetura, mas ao mesmo tempo discutir política. Então, essa integração de onde a coisa efetivamente está, né? E aí, eu pergunto para você, e a entidade, Maio, como é que anda a USP, por exemplo? Eu não, ainda é a presidenta da USP? Eu não tenho conseguido falar com ela, já tentei várias vezes, inclusive, mas eu não sei em como é que anda o diálogo, desse diálogo, por exemplo, do que vocês estão fazendo dentro da arquitetura com uma representação nacional, por exemplo, com a UNE. Como é que anda isso, querido? É, a gente tem já alguns anos, e eu acho que isso se aprofundou nos últimos 10 anos, um distanciamento muito grande da CNEA, e isso não é exclusividade da CNEA, né? Em geral, das executivas de curso, acontece um distanciamento muito grande em relação à UNE nos últimos 10 anos. Isso coincide, né, não é por acaso, nem um pouco por acaso, coincide com a chegada do PT ao governo federal, onde a UNE ela se desloca um pouco do papel de organizar realmente os estudantes e passa a cumprir um papel muito, né, burocratizado, institucionalizado, ligado mais, enfim, aos interesses do próprio governo e da organização, enfim, se torna uma entidade um pouco braço do governo para gerir como é que vai ser essa atuação do movimento estudantil. Então, com isso tira completamente a capacidade da UNE de estar, de fato, né, ligada aos interesses de organizando os estudantes, e seria, né, a UNE que seria, como foi durante muitos anos no Brasil, o espaço político essencial dessa organização mais ampla, de que eu estava falando anteriormente, né, de cada movimento entender o seu papel específico, mas entendendo também que ele faz parte de uma luta mais ampliada, né, esses 12 anos que os movimentos tiveram um pouco perdidos, tem a ver justamente com isso. Essas entidades gerais não conseguirem mais cumprir esse papel de organização em um nível mais amplo, de organização nacional dos interesses dos estudantes, mas sim de organizar os interesses do governo em relação aos estudantes. Então, esse é um pouco o motivo do distanciamento em relação à UNE, que não é só um distanciamento das executivas em relação à UNE, mas é um distanciamento da própria UNE em relação aos estudantes do país, que não acontece só com a UNE, acontece com as outras entidades gerais também, e que nos deixa um pouco, né, nos deixou um pouco sem referência, e hoje a gente tem essa necessidade de reconstruir um espaço. Só que a gente tem que reconstruir ele, né, e eu acho que nesse sentido a gente tem caminhado, ainda que devagar, de reconstruir ele desde baixo, né? Então, lá no centro acadêmico da faculdade, hoje a gente tem a necessidade de criar um fortalecimento ali na base, porque desde essa base a coisa está muito enfraquecida, o centro acadêmico também, né? Os estudantes não participam do centro acadêmico hoje como participavam alguns anos atrás. Então, a gente tem a necessidade de fazer uma construção que venha desde baixo se fortalecendo e conforme uma unidade maior nacionalmente e tal, né, isso futuramente, do que a gente só ter uma entidade geral que, enfim, que esteja desvinculada dessa realidade local do estudante. Tá? Então, nesse sentido, eu vejo, né, poucas chances da UNE mesmo voltar a cumprir esse papel, pelo menos num cenário próximo, acredito que não, né? Existe todo um problema de aparelhamento da entidade, enfim, de que imobiliza ela em relação a isso e que tira um pouco ela do cenário das perspectivas futuras para a organização do movimento estudantil nos próximos anos, né? Isso na nossa análise. E que por isso mesmo nos coloca uma responsabilidade ainda maior de ter que organizar isso sem ter uma entidade geral com a qual a gente possa contar, né, como contamos, né, a própria nossa entidade, a FENEA, ela surge nos anos 80, primeiro como Secretaria Executiva da UNE, né? Então a UNE teve um papel essencial na construção do início desse ciclo de lutas, mas hoje a gente não consegue contar com ela para cumprir esse papel mais. Muito bem, eu vou agradecer a tua participação aqui, né? Bastante importante, inclusive, de você estar trazendo essas informações e já também avisava que o seguinte, eu não sei se você conhece os detalhes desse programa, mas o Guilherme que manda, né? Então, quando ele trouxe você para a pauta, não tenha dúvida de que a partir de agora você vai participar bastante aqui com a gente, ok? Legal, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de estar conversando e pela oportunidade de dar mais visibilidade a esse tipo de luta, a ocupação Zumbi dos Palmares. Muito bem. Bom, e falando um pouco do Zumbi, quais são os primeiros passos? Sei que você está tomando todo cuidado para, né, não dar informação que você não tem, inclusive, mas assim, quais são os próximos passos? Existe alguma... O que acontece? O que tem de novidade para a gente aí? O que você indica? Ó, tem na pauta a seguinte questão, vamos lá. Da ocupação, você disse. Isso, exatamente, ocupação. Existe agora um momento de...